bom dia, Oxané 6251, autorização Guarulhos, com a informação hotel. Oxané 6251, aguarde cópia. Guarda. Oxenés 6251, pronto, cópia? Tá pronto, cópia, prossiga. Oxenés 6251 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decola da pista 10 com primeira curva direita na saída da Euleda. Bridge, Aperzulu 10. Mudla, Aperzulu 4. Viking de Alfa e Aperzulu 44. Controle Salvador Operem 119 decimal, confirmando 120 decimal 8, controle Salvador, aciona 5537, Oxenés 6251. 36, conforme, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, Apesulu 10 até Mutla, Apesulu 4 até Maricá, Apesulu 44, controle 28208 e código transponder 5537, Oxenés 6251. Oxenés 6251 no correto, chame pronto para pushback seu momento. Chamarela, obrigado. Salvador, muito bom dia, está 3601, no estado de informação, até o plano para a Copa de São Paulo no 3, 2, 3. Então, 3601, pronto, cópia? Cópia, cópia. Então, 3601 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita na saída da Euleda Bridge, Aperzulu 16. É, Belo Horizonte, após direto Trive e direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Operem 120 decimal 8, aciona 5540, botão 3601. Autorizado São Paulo 360, na cola da pista 10, primeira curva direita da Euleda Bridge, Aperzulu 16, até Brava Aperzulu, depois direto Trive e depois prossegue conforme rota. 1208 é o controle de Salvador, 540 transponder, tá 360. 3601, no chame pronto para pushback e acionamento. Vai chamar para o pushback e acionamento, como dois comandos, está 3601. Charles do Golfo. Gosta do Alfa, chame agora a torre Salvador 162, decimal 612, a bom voo. 162, abraço. Oscar Zulu Alfa, visual com a vista no 7? Afirmativo. Gente, chama na final Oscar Zulu Alfa, Salvador, agora vento calmo. Reporta na final. Autorizado, chame táxi, Oceaner 6251. 6251, autorizado, fecha. Não, pra 17, o Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, livre pouso do pistão no 7, vento calmo. Oscar Zulu Alfa falou aos 3-1, vai para você entrar com o pátio? Versão geral. Gente, mas já tem ideia de qual seria o pátio? A gente tem o pátio de cargas, do terminal de cargas, e tem mais dois pátios de aviação geral. Vai aguardar para ingresso na Taxi Lima. Mantenha a posição, está visual com a Airbus do avião que iniciando pushback? Gente, vai aguardar início de táxi do Avianca e seguir após o início do táxi do mesmo e depois oriento o seu para o parte 3. Voltar 3601 para pushback acionamento. O TAN 3601, aguarde para início do pushback. Aguarda o início do táxi do Avianca e passagem de caravana retaguarda para após iniciar o pushback, TAN 3601. Bom dia, 3201. Sem identificação, desce via volta para 2000, altimento 1013, reporte estabilizado no localizador. 3201. E o pátio da aviação geral mais próximo do Saguão? Mais próximo do Saguão é o pátio 3 mesmo. Salvador para o táxi do Chanel 6251, temos 99 a bordo, alternando galeão, autonomia de 4 horas. O Chanel 6251, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 13. Teve táxi no estado 10, 13, Pátio 1, Índia Alfa, foi chamado no ponto de espera da 10, na mesma frequência, o Chanel 6251. Oscar Zulu Alfa vai seguir a Airbus da Avianca no táxi e após contornar o pátio principal vai ingressar na taxi à direita, no pátio que vai ter à direita, próximo ao através do gate 5. Após o cara, vai estar 3-0 autorizado. Afirmativo, a Airbus da Avianca já está passando a retaguarda e o próximo é o Caravan e após o Caravan tem livre pushback, 3601. Após o Caravan, livre pushback, está 3601. Está liberado das restrições mais caras na carta. 320. Costanaia 6251, a linha decola, pista no zero, vento calmo. A linha decola, pista 10, Costanaia 3601 com 8 na lavoura, 4 horas e 20, alternando o ideal. Santa 3601, táxi livre via Pátio 1 no Indy Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste no 013. Reporte no ponto de espera pronto, da 3601. Concessionaire 6251, decola os 40, controle 120, decimal 8, bom dia. Controle 20, decimal 8, bom dia, 6251.